9. Autorizado pushback, chame para o táxi. Autorizado pushback para o táxi. Para o táxi, Tutã 3601, POB de 65, 4 horas e 15, alterna Galeão. 3601, táxi via contato de parte principal, Índia. No ponto de espera, reporte pronto, 23. Meu táxi, Pátio Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajustado no 03, Tutã 3601. Salvador é o Tutã 3601, tá pronto, no computador andando no zero. 3601 na linha cola, vem de uma centena ou quatro mais. A linha cola tá no zero, Tutã 3601. matrículas 11, chame 198, João Lobo. 198, bom dia, tá, 3601. Salvador, bom dia, está 3601. 3601, contato com a canal da Colácio, mantendo 360, saída Israel. Sim, 360, saída Israel, possibilidade valida, está 3601. Obrigado. Valida, 3601. Bom dia, 251, bom dia. Guarulhos, pronto cópia. Afirmativo, senhor. 360 autorizado, via Zulu 44, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor. Corrigindo, saída da El, após da El Líder, após da Ildes, para interceptar o via. Controle 199, decimal 8, transponda 5042. Estamos confirmando a primeira curva à direita e após Leda, voa Ildes para interceptar a aerovia. Dael, Leda e Ildes. Interceptando um ápia do Zulu 44. A direita apoia e a esquerda é a... exatamente a Dael. Rádio para posicionamento, eu chamo a 251. Torta 3601, torcida para a bridge. Estou verificando a sua rota e poderia, por gentileza, fazer uma correção? A primeira aerovia, na verdade, é o uniforme Zulu 10. O uniforme Zulu 44 é a terceira aerovia. Então, deverá seguir na da Euleda e após ver da Bride. Bride para interceptar para Zulu 10, onde segue até Mudla. Após Mudla, segue pela Zulu 4 até Mia. E após se interceptará o uniforme Zulu 44. Tá, permitido então a Zulu 10, após a Zulu 4 até Mia e a Zulu 44 vai ligada São Paulo. A terceira será da Euleda Bridge para interceptar a Zulu 10. Da Euleda Bridge. Obrigado, senhor professor. Confirme o destino aerovia. era da El Lida e após Irdes, 47 Aerovia. O. Ok, azul 4197, não é isso? Ok, seu plano acabou de chegar, pronto, cópia. 80 nível, por isso 50 Aerovia. Primeira curva à direita após a decolagem, da El Lida Irdes. Saída, controle 198, 5050, transponder. Bruno 77, chame para o Chibeca. 3601, tem que estar bom? Então, 3201, nossa identificação chegada a bom, desse mantém a 2 por trás, é justo. Autorizado 2000 da 3201. O controle de autorizamento na flor de dona e completamente próprio, já visual. Autorizado, 2201. Como estabilizado?